Boa tarde, Rua 1962. Acione a identificação, DCV chegada a Mari para o nível 060, QNH108. Pastor 98, serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus em 120, decimal 1. HG83, tem condições de fazer uma base curta? Afirmo. Sente autorizado girar a base. Reporte na final, embaixo travado, piscina 0. Vento 1, 4, 0 graus, 10 nós. Reportar na final, tracajá. X-ray, formará. 2-1-1-3-2-0-4. Sangue ao controle. Seguindo para sobrevoo, no próximo bombim, próxima zona, na textura 510. Estabilizado no localizador, o TRIP 5220. 5220, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, grato, bom fim de semana. Torres, Salvador, TRIP 5220, final ILS, pista no 0. Linha TRIP 5220, número 2 para pouso. Aguarde, pista livre. Vento 1-50 graus, 8 nós. 1-5-0-0-8, aguardando pista livre. Sinal da 0, baixado e travado, tracajá. Gente, tracajá, pouso autorizado, pistão no 0. Autorizado, pouso, tracajá. Estou indo meio após a etapa dessa via para 2.000 pés, QNH-108. Após de vir, vou estar apitando 3-2 no meio. Rota 3, solo aos 2 anos, libera a esquerda, parte militar, pode estacionar, sequência livre. Tarde, pronto, hotel, tracajá. Lideral 99-76, chame Torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 18-5. Torre, Salvador, bom dia, lideral 99-76. 99, estamos. Fui, Elias. TRIP 5220, pouso autorizado, pista 0, check train. TRIP 5220, pouso autorizado, pista 0. Repouso, pista 10, 5220. Sideral número 2, informarei pista livre, vento 140 graus com 10. Sente. Baixar travado já, 9976. 62, após de vir, foi Mari, com 9962. Sim, plano Mari já, 9962. Autorizado, pro de Itapu, gol no 962 e Falcão número 2 na aproximação. 2 dias, quando Itapu, incêndio número 2, 920, solo 23, chamando 21 na decimal, né? 1-2-1-1, só no 5-2-0, obrigado, patrão. Sideral 9976, pouso autorizado, pistão 0. Pouso autorizado, sideral 9976. Fox Lu, autorizado acionamento, Empire Taxi. Sideral, solo 25, chamando 2, na décima hora. Autorizado, o gol 962 desça para 3 mil pés. 3 mil pés do Kenegal no 09. Oxe, 3 mil, 09. Gol no 962 reduza para 2209. 220, gente. T3216, autorizado final e ele é Secretary Pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Vai reportar, tá autorizado. Autorizado, táxi Fox Lu, chame na ponta de espera pronto. Estabilizou, tá? 3, 2 no meio. Torre, 1 com 295. 295, obrigado. 1962, esse para 2000 pés, autorizado, sinal, reporte de estabilidade. 2000, autorizado. Torre de Salvador, voa, esse é o TAN 32, no meio estabilizado, baixado e travado. TAN 32, no meio, pouso autorizado, pistola 0, vento 150 graus, 9 graus. Ele vem pouso na 190, TAN 32, no meio. Voo no 962, torre 1 com 895. 295, 62. Taxi 62, 13. Decolo imediato, 5 autorizado. Sim. Serra, se pronto pro táxi, autorizado, chame no ponto de espera, pronto. Aí o Genéme é 2-3, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Genéme manter, 2-3. Ingresso, após a linha de pronto, Zulu, Juliette Serra, 5176, Scorca Code. 76 na trajetória. Só em Salvador, muito boa tarde, agora fundo 962. 32 no meu, solo 34, libera a direita, agilizando e chame 121 decimal 1 na sala. Direita, vamos lá, valeu. 121 10. 121 10. Valeu, boa. Salto Sul, número 2, aguarde. Gol 1962, continue a aproximação, aguarde pista livre, é boa ideia aqui deixando a rolagem. Gente, aguardando 962. Na 62, 13, vento 170 graus, 99, autorizado a decolar, pista no zero. Destino 62, 13. 962, pouso autorizado, pista 190, check in. Poxa, livre pouso, pista 1062. M2 no 3, decolou 36, chame 119, decimal 8, por favor. 198, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, por 864, pode ficar na aberta. 19864, autorizado a linha área, mantém pistão na zero. Ali mantém pistão na zero, bom nome, 364. Para o 360, após 2000, direto Leda. Sim, após 2000, direto Leda, para o 360, 62 no 3. Azul 47000, autorizada a chegada à Mari, disse para o nível 050. Gente, reporta no final do fio, Azul 47000. Controle 198, boa. 198, boa, Serra. Voo no 864, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 9 nós. Autorizado a decolar, pistão zero, voo no 864. Zulu, Gilete Serra. Zulu, Gilete Serra, mantém contra visuais do corredor Axé. Corredor Axé, Serra, o nome. Filme de China, Vitória da Conquista ou Cairo? Já, bravo, cadê que vem, senhorita? Gente, vou direto Conquista, subindo para o 4500. Acendendo para o 045, direto, Zulu de Leite. 2067.0110. Foco Rio, autorizando decolar, pista no 7, vento 150 graus, 8 nós. 067, Otário, autorizado a linha e manter, pistão no zero. Ali mantém no zero, voo 2067. Voo 864, decolou 39, chame 298, bom voo. 98, boa tarde, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, boa noite, 64, 600 na PUC. Boa noite, 64, faz radar, só para o 370, sai da PUC. 370, PUC, 864. O Azul 476, eu vou direto para o ITAP. ITAP 476. Foxolu, Doclos 40, chame 198, bom voo. 198, grato, boa tarde, Fox, Foxolu. Vou 067, autorizado a decolar, vento 150 graus, 8 metros. Decolar, dá 107. Muito boa tarde, papapá, Fox, Foxolu. Fox, Foxolu, contato radar, suba para 100, seguindo a restrição do radar. Confirme qual a restrição para o Fox, Foxolu. manter 3 mil pés o Fox Fox Zulu. Ah, ok, mantém 3 mil pés, Fox Fox Zulu. Oi, Salvador, boa tarde. Sanera 6254, aproximado do ponto de espera da 10, está pronto. 2067, decolou aos 42. Chame controle. 199, decimal 8, bom voo. 198, voo 2067. Controle, Salvador, ligou 2067, passando 1800 pés. Voo 2067, contato Paná, subou para 360, saída da Eolinda. Da Eolinda 360, ou 2067. Ou 2067, foi direto Leta. Direto Leta, ou no 2067. Faça a voz, por favor, presidente. Patagônia, Sopa Golfo, contato radar, 63 milhas, sudoeste do VS, Salvador, voando na proa de mar para chegar da mar e reporta no ideal de descida. Luz de LED Serra, quanto possível de mar de Golfo? Estimando ao 1645. Xané 6213, chama Recife, frequência no 33-95. 3395, Xané 6213. Salvador, passaria 2230. Passaria 2230, autorizada a chegada à mão, reporta no ideal de descida. Ok, ideal de descida, perdeu contato com a Recife, ok? Sim. Autoriza a prova de Duna? Aguarde. Tudo no passaredo, reporta ideal. Boa, dona. Oh, tá no ideal. Deixa para o nível 060. Controle azul 4076, é possível voar duna da presente nessa velocidade? Autorizado na proa de dona. Descendo para 4 mil pés, ajustando o 4.008 na proa de duna 4076. 4, boa tarde. Tá aí, Pioneiro, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 1, 70 graus, 8 9. Salvador, boa tarde. O Xané 6254, cruzando 2300. O Xané 6254, contato radar, sou para o 380, saída da El. 380, perfil da Dael. A possibilidade de voar a proa de Leda? Aguarde, temos outro tráfego do setor na mesma saída. Mantivo, mantendo perfil. Gol 1864, chama Recife no 225. Recife 1225, gol no 864? 126, decimal 85. 2685. 045, Zulu, Juliette Serra. Juliette, copiando. Papapá, Fox, Zulu, em nome traço, posição de 12 horas, 10 milhas, rumo Nordeste, um eco 190, passando 050 para 4 mil pés. Sentido a sua informação, negativo visão. Fox, Fox, Zulu. Reporta a visão com o Paris, está mantendo 500 pés? Azul, 4,7,5, vamos traço, Zulu. 2 horas a 7 milhas, rumo sudoeste, com papalva 34, mantendo 31. 34076, vai atingir 4 milhas. Número 32, decolou os 47, chame 198, por favor. 198, grato. Desça para 2 mil pés, ajuste no 08, autorizado final, reporte estabilizado. 2 mil pés, no 08, autorizado, ele é 4,7. O Zulu de Leste está mantendo qual altitude? 4,800. Gente, recebeu que no radar 5,200. Fox Zulu, autorizado subida para uma centena. Para uma centena, Fox Zulu. Ou 2067, chama Recife no 33-95. 3395, bom dia, obrigado. Ou 2065. Preso, só um minuto, mantenha o fato de espera. Mantenha o 4473. Sou para uma centena, saída coral. Primeiro tem dois, saída uma centena na coral, primeiro. Fox 463, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Manter apoio até 3 mil, após curva direita e voa direto líder. Ok, mantém por 3 mil, após direita líder. Azul 463, autorizado ingresso e decolagem. Tá com cheque, agora sim, recebeu esquema. Zulu, confirme a proidão para o destino. A 3 confirmando, após a decolagem manter a proa até 4 mil e após curva direita voa dial. 104 mil dial, azul 443. Tareia 2230. 2230, DSP, mil pés, ajuste 1-0-8. Oxané 6254, chama o Centro Recife, frequência 13395, alterna 1251. 1395, decimona, Oxané 6254. ILS 4076. Azul 4076, chame a torre 1-1-2-1-9-5. 1-8-9-5, boa. Controle, é possível Fox Zulu tomar a proa direta do destino? Fox Fox Zulu, aguarde até o cruzamento do nível 050. Se encontrar por sua frente, mantendo 4.500 pés, um Romeu Victor 10. Ok, aguardando até o 050, Fox Fox Zulu. Controle Salvador, 4463 azul, passando em 600, na... mantendo a PRO até 4.000 após ela. Azul 4463, contato radar, mantém a PRO até 4.000 pés, após bem para o 180 no perfil da Eucoral. Mantém PRO, 4.000, acendendo a 180 no perfil da Eucoral após, azul 4463. Mostra o Papa Golf e desça para 4.000 pés, ajuste no 092. 74076, vento 160 graus, com 10 nós permanece, pouso autorizado, pista no 0. Ele pouso no 04076. Dael, senhorita. Autorizado, a Freud Dael. Dael, obrigado. 021, visual com tráfego nacional. Visual. Lembrar da companhia, após o mesmo autorizado aliar e manter, pista no zero. Faz uma fase de tráfego ali, mantendo o cabo ali. Sarinha 223, desce para 2.000 pés, reporte estabilizado. Desce 2.000 pés, reporte estabilizado, 2230. Fox, Fox, Zulu, confirma chamar para pouso. Controle azul 4463. Prossiga. É, possibilidade de coordenação nível 120 com sinal, senhorita. Vamos coordenar com o Recife, aguarde. Graças. Autorizado, nível 120, 4463. Obrigado, 120 como final, azul 4463. 4463, presente, vou direto Coral. Direto Coral, Azul, 4463. Estabilizou, tem um campo à vista, 2230. 2230, Torre, 1195. 1895, até daqui a pouco. Controle Salvador, CP 5240, informação ISC, nível 190, no ideal. Trip 5240, vou na proa de Tato para interceptar a chegada à Mari, essencialmente ao nível 110. 110, na proa de TAP, é Trip 5240. Papão da Paz, Zulu, Juliette Serra, chama o centro Recife na frequência 133.95. Boa tarde, Azul 5021. Azul 5021, contato Adarço para o 340, seda da Euleda. Para o 340 da Euleda, Azul 5021. Papatango, Oscar Papagolfo, desça para 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, autorizado final e alerta, trabalho estabilizado, Oscar Papagolfo. 5240 é o número 1 na aproximação, está listado. Grato, líder das restrições do Trip 5240, informando o senhor que a gente só tem condições de manter no máximo 180 nós. Gente. Papá, papá, Fox, Fox, Zulu. Chama o centro Recife na frequência 128.8. Fox, Fox, Zulu, 128, Recife. Obrigado, boa tarde. 4463, voa direto Ilcos. Voa direto Ilcos, azul 4463. Azul 4463, azul 4463, aproximação de Ilcos, vamos ter tipo 140 para passar por uma formação. Sente. Está autorizado nível 140? Autorizado nível 140, tem um contrato de exposição de 3 horas a 7 milhas, com eco 110, mantendo uma centena, divergindo também para Coral. Entendemos que estamos autorizados, subindo para o nível 140, do 4463. Autorizado. Desça para 3 mil pés, ajuste no 018. 3 mil, ajuste no 018, Trip 5240. Trip 5474, está sendo identificação, autorizado de chegada Mari, reporta descida. Identificou na Mari, já foi autorizado até o 150. Desce para o 050, a Pro de Mari. 050, Pro de Mari, 5474. Salento 2230, solo 00, chamando 21 desse momento. 219, boa. 2111, 10. 211. Azul 4463. Afirmo, o senhor vai manter 140 ou logo após a NDC? Afirmo, vai manter 140 na proa 220 agora. Sim. Obrigado, viu? Golf estabilizou. Oscar Papa Golf Torre, Uno com 895. Azul 5021, chama Recife, frequência 133-95. Confirma, chama 339? 95, afirma. 339, Azul 5021. Vai chamar para o cancelamento, pouso na 197. Vento, vento 170 graus com 7, informa para o cancelamento. Azul 4463, a 48 milhas, sudoeste do Velho de Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível 140, chame Ilhéus, na frequência 120-1. 201, obrigado pela colaboração, bom trabalho. Controle, 35474, pode voltar? Mantém a proa de Mário, 35474. Será? Vazou no 35240? E apaga a luz. Hotel pronto. Decola da presente ou segue até a cabeceira? Decola da presente. Gente, autorizado, alinhar e decolar. Parte frente, acessão hotel. Vento 160 graus, 7 nós. Decola da presente, hotel 1310 para o cancelamento. Nós trazemos. Oscar Papa Golf, modificou 04. Reporte tirando base para 17 mais travado. Gente, Oscar Papa Golf, fuso autorizado, pista na 7. Bom dia, o trip de 9959, quanto espera o pronto? A 05,06, chame controle, 198. Controle 19805, bom dia. Bom dia. Trip, ali decola, pista no zero, vento número 0 graus, 7 mais. Ali decola, trip. Pega do 05. Contato radar, sou para uma centena saída coral. Uma centena saída coral 05. 4240, desce para 2130, autorizado final, reporte estabilizado. Estabilizado. Reportar estabilizado, trip 5240. Pioneiro 2255 milhas, sudoeste do VR de Salvador, serviço radar terminado, mantém uma centena e chame Leozo no 201. Oi, bom dia, o Trip 9958, 59? Trip 9959, contra radar, sua para 180, saída bomba. 180, saída bomba, por gentileza, quando a possibilidade de voar barreiras. Pioneiro 22, copia o controle de Salvador. Localizado, localizador, trip 5240. Trip 5240, torre 11895. 11895, boa, trip 5240. Trip 5474, desce para 2, autorizado, sinal, reporte estabilizado. 3.000, Repórtera final estabilizado, 5474. Tá, faixa travada 5240. Fox Tango Oscar, prossiga. Mundo do Zoom na decimal 1-0. Escute a informação, Vitor. Em 1-2-7-7-5, chama o solo para a cópia. Whisky, a informação, pera. Salvador, boa tarde, está 3290, tem a informação aí. Passou 200 em descida 150. Então, 3290, autoridade em cada mare, desça para o nível 050. 050, mare, está 3290. Foi, travou o trip 5240. Sete trip, pouso autorizado, pista 1-0, vento na 70 graus, 8 nós. Teve pouso, trip 5240. Não, 959, autorizado, direto, Barreiras. Barreiras, obrigado. Boa tarde, chegou no 867, Doca até na curta final. Está pronto no ponto de espera. 867, bom dia, autorizado a Nani, mantém pista no zero. Ali, mantém no zero, bom, no 867. Boa, acione e chame para o táxi. Oi, LS, o trip 5474. Trip 5474, torre 1-1895. 118-95. Solo 1-6, chame no 2-1, decimal 1. 1-2-1, 1-1, trip 5240.